las nalgas de mandarín. Estava em casa a pensar o que é que havia de fazer para jantar. E pensei, olha, já sei, fui buscar foi o meu vizinho, que queria porcos, trouxe um leitão vivo e fiz um leitão assado. A receita que eu usei é simples, pegas no leitão, abres a bimbi, metes o leitão lá para dentro, carregas no metes um pau também, não é? Tens que ter um pauzinho, carregas no programa do leitão assado, vivo, sim. Tens que mandar uma faca para ele suicidar, porque parece mal, tens que matar um animal. Pronto, e depois aquilo está ali 2 horas. Passado 2 horas abres a tampa e sai de lá um leitãozinho assado à bairrada, puxas. Basicamente é assim que eu os faço, é com o programa da Bimbi de leitão assado. E entretanto aproveitei nessas 2 horas para ver o Delicatessen. E eu lembrei-me de uma de um dilemazinho à maneira, que seria: se vocês preferiam aderir ao vegetarianismo e comer só top models sonsas, que é os top models, sabes, que até às vezes parece que lhe falta o oxigênio para comer um pouco ao almoço, ou preferiam, mantinham uma dieta de carne, mas só comiam gajas feias de corpo avantajado, mas com um sex drive muito fodido. O problema desta segunda é que elas metiam um strap-on e uma vez por mês queriam-te enfiá-lo no cu. Sempre ao dia antes de receberes o ordenado. Pronto, já facilitaste a escolha. Se não tivesses posto essa parte do strap-on, o desafio era complicado. Com essas já facilitaste a coisa. É essa mesmo. Eu vou para a primeira. Topo, vegetarianismo. Para o resto da vida, não é? Para o resto da vida és vegetariano e só comes aquelas modelositas sonsas. Epá, mas a gente está na era do Facebook e das selfies, olha lá o que é que está a tirar fotos e a pôr no Facebook com gajas modelos podres de boas e o caralho. Ah pá, mas é que isso interessa. Depois, o que interessa não é ser, é parecer, caramba. Depois toda a gente ia pensar que eu mandava umas fodas do caralho. Epá, mas não podias, porque elas chegam a meio e desmaiam. Tipo, nem só aguento 2 ou 3 minutos, não aguento mais que isso. Portanto, não... Estamos a falar de top models, não é daquelas gajas boas, daquelas modelos, estamos a falar daquelas mesmo muito magrinhas, que andam naquelas passagens. Sabe. Sim, sem mamas, né? Sim. Pois. Não é grandes cunões, não é? Nada. Não é evergreen. Não é então, mas na segunda alternativa são gajas feias como o diabo, né? Que eu nem queria que soubessem que eu fiz alguma coisa com elas. Opa, vamos lá ver. Eu não sei. Eu vou falar aqui um bocado da minha vida pessoal, da minha experiência com gajas feias e avantajadas, que são mulheres, que é tipo o equivalente a um tiranossauro Rex, às vezes. Um gajo é de lá um bocado tipo Anastácia Lux. Pois, exatamente. Tá. Nossa amiga. Está certo. Pá, não. Olha, eu vou cuidar da minha saúde, até porque ser vegetariano provavelmente ia melhorar aqui os níveis do colesterol e tudo e mais alguma coisa. E pronto, eu sempre tirava umas fotografias e dava uns passeios com umas gajas engraçadinhas. Eu vou para a primeira opção. Se bem que se tu tivesses tirado o strap-on da segunda opção, eu já estava mais dividido. O que é que fui escolher? Mas eu até pus o strap-on porque já pensava que fosses logo a correr. Exato, que era. Conheces-me bem, mas não assim tão bem, cara. O strap-on é uma vez por mês? É o dia antes de receberes o ordenado. Se fores um trabalho de eu adoro o Miguel quando faz estas perguntas, só uma vez por mês, como se fosse 2 ou 3 já fosse diferente. É aquela coisa, já sabes, né? Se vais levar no cu, no outro dia recebes, pronto. É tipo um lembrete. Para comprar a pomada, percebes? Já podes comprar a pomada. Para pagar o crédito da casa. Eu já escolhi. Estou muito indeciso, pá. Não é fácil, a vida não. É composta destes pequenos. E essa merda do strap-on também era para o resto da vida? era para o só resto enquanto da fosse vida. Empregado. Se fosse desempregado e não recebesse, não levavas com o strap-on. Pelo menos durante um ano e meio recebia, era antes de receberes o subsídio de desemprego. É pá, eu escolho essa do strap-on, se calhar, não. E da carne, não. Eu não vou comer alface para o resto da vida, não. E estás a pensar na Anastasia, não é? E tofu e aquelas merdas. E no outro dia vi um leite de soja e fiquei mal, meu. Fiquei muito mal. Sim, não, o leite de soja é mau. É muito mau. É também a minha única incursão no vegetarianismo, é o leite de soja. Eu ainda provei outro de amêndoas, parecia uma merda ali de amêndoas, ou que também não gostei. Pô, epá, por isso não, é bitoque, meu, eu sou um gajo do bitoque. E pronto. Ah, e já me facilitaste a prenda de Natal, Miguel, já sei o que é que tu me enviaste. Já ia sentar-te mesmo. É pá, isto cabaço, olha, pronto, comia-se um cabacito, vá. Faltas tu. Hugo, já te arrependeste de ter participado neste ou estás aí? Não, o strap-on também foi o fator decisivo, porque eu primeiro estava inclinado para não abdicar dos bifes e pronto, e lá teria que ser as feias e gordas e por aí vai, mas o strap-on veio alterar as coisas e penso que criaria uma conta de Instagram e pronto, o sofrimento de abdicar da carne seria compensado pela inveja alheia com as fotos partilhadas. Ganhavas a publicidade. É o meu ponto de vista. Acho que teria que ser por aí. É não, tipo o Instagram do Ronaldo, metias os escutadores e tal, um perfume de vez em quando, ainda ganhavas umas coroas. Sim, acho que teria que ser. Está bem. Então estamos. Ninguém muito vai para o strap-on. Fui pá. Eu? Não, fui o Miguel. Então. Ah, ok, boa. O Miguel boa, quer o strap-on só para ele. Muito bem. Não partilha. Eu só não disse que strap-on é que era. Não sei se. E tu ias para qual também? Eu não tenho que responder. É o strap-on do Reinaldo, inspirado no Reinaldo. Mas estás com ar de quem ia para o strap-on? Aquela conversa do T-Rex também. Opa, pessoal, pois, é, tá. Epa, pois, sabes que o vegetarianismo é pior que o strap-on. Não é? Se nós equilibrarmos assim as coisas e metemos numa balança, tens que comer todos os dias. Epa, se calhar é bom, não, pá, atenção, não quero que isso seja a suscetibilidade dos nossos ouvintes vegetarianos. Sim. Mas é, eu não é, será é, se calhar a minha cena, porque o vegetarianismo não tem bifes de vaca. E acaba, e acaba por ser um. Pôr bacon na boca, não é? Sim, um e tens que ver, Miguel, isto para o Pedro não implica nenhuma mudança na vida, não é? Estás a dizer que já tens experiência com as gajas feias. Come bifes todos os dias. E o strap-on também deve ser o que muda é que o strap-on é um dia certo, não é? Acaba por ser. Um gajo de estar a contar. Não é? Tu estás a dormir. Rotina. Estás a dormir às 4 da manhã e sentires aquela dor fininha ao fundo das costas. E a tua mulher de comer divertido. Bom. E eu quero então lançar aqui o tema dos filmes de comida. Epá, e vocês disseram que há poucos, mas olha que não há. Há imensos filmes de comida. E do mas, Pedro, espera aí. Antes de continuar, deixa-me só já despedir do pessoal, então. Eu agora vou ficar calado o resto do tempo. Até uma próxima. Porquê? Epá, porque eu nunca vi nenhum filme de comida. Já vi. Já viste o Delicatessen? Então vá, conta. Delicatessen, que é aquele filme do Gene Carreau, que é o gajo... Vocês não já vi um. Pronto. Já viste o Ratatouille? Não vi, por acaso não vi. Não viste? Não. Mas pronto, mas vais ver, porque tens filhos, vais ter que gramar. Vou já viste a Fábrica do Chocolate? Não é? E o também original? Não. Willy Wonka? E nunca. Chocolate Factory? Nem o original, nem o do Tim Burton. Foda-se. Já viste o Maria Antoniette? Não. Tens daquela sonsa Coppola? Isso é da gaja do Lost in Translation, não suporto nada a Sofia Coppola. Não gosto. Foda-se, nunca viste aquele Sideways de um gajo que andava a beber vinhos naquele filme? Não, também não. Foda-se, nunca viste? Que é esta merda? Isso também foi nomeado aos Oscars, essa merda. Sai desse pra... Agora que estás a dizer, há mesmo imensos filmes, mas por acaso nunca vi nada disso. 9 semanas e meio. Ah, já vi, mas bom. Isso não é de comida, quer. Sim, mas o gajo come um moranguinho na barriga e tal. Foda-se. Está bem, está certo. O chocolate. Tu viste o chocolate? Não, com o Johnny Depp, não é? Nunca viste? Nunca. Mas que é essa merda? Oh Miguel, onde é que está o carro? Já vos disse que há duas cenas que não assisto. É filmes com dragões e é filmes com comida. São cenas que não me assistem. Nunca viste O Chefe, 2014? Era isso que eu ia dizer. Que é o que me lembro de ter visto assim nos últimos tempos. Foi naquela base de ter a Scarlett Johansson. Sim. E é um filme independente porreirinho. E é um bom filme. Está bem. Está bem filmado aquilo. Estou a ver que vocês têm que começar a gravar. Porque... isto é com o Tendinha. A minha costa do Chefe. Eu não quero saber disso. Pá, é assim, O Chefe é um filme que eu odiaria à primeira só de olhar para ele. Pá, olha para aquilo, pronto. Tem Sofia Vergara, não é? Com os seus. Tem a Scarlett, ele come as duas. E come as duas, sim, mas come as duas num ambiente super amigável. Não é? Mas as duas ao mesmo tempo? Não. Come uma, come outra, de bica aqui, de bica lá. Ia já o Sr. Joaquim tirar o Chefe. Mas é um filme que é um filme, estás a ver, super agradável. É um filme que tu vês aquilo e sentes-te bem, porque o filme depois tem um miúdo que acompanha o pai, é também uma viagem de ligação com o pai. É um bom filme. Eu acho que eu vi o filme, estava à espera que fosse uma bela merda, confesso, porque vi por causa da minha mulher que ela não queria ver zombies nem pessoas atrocidadas por motosserras. e gostamos. Eu gostei e ela gostou. Não, é, não implica que dissemos que tínhamos que gostar ao mesmo tempo. Extraordinário, mas vê-se bem. É simpático. É um filme simpático. E o... Quente. Miguel, vocês não querem dizer nada, que senão eu vou ficar aqui a noite toda. Já estou a ver que foi. Eu ia falar do À Procura de uma Estrela, que é o mais recente filme de comida. Um gajo pensa uma que estrela é Michelin ou é Michelin? É Michelin, é. Mas não devem enganar muito com o gajo, não é? As gajas devem ir para este filme a pensar que vão ver um filme sobre música, não sei. Tem Nicholas Sparks. Oh, assim, e sai uma merda sobre uma estrela Michelin. É com o Bradley Cooper. Ah, sim, pois. Eu não vejo filmes com o Bradley Cooper. Não vês? Poucos. Sabes que ele é uma pessoa que me dá o equivalente à impotência cinematográfica. Não viste o Soldados da Fortuna, o remake? Pois, estás a ver. Está explicado. Olha por aí. E não viste nenhum daqueles que ele foi nomeado? Pô, nomeado. Por cima vi. Pô, o problema é esse. É que eu vi alguns. É que eu vi alguns. Viste a Ressaca também. Pô, sim. Estás a ver? Não é que até agora. Pô, não. A Ressaca é engraçado, cara. A Ressaca é engraçado. O Sniper americano também não é um mau filme. O primeiro. O último do Clint Eastwood. Não vi. Também é porreiro. Mas pronto, este filme da Estrela Michelin é mais ou menos. Tem a Sienna Miller também. Mas é engraçado para perceber como é que estes restaurantes de luxo funcionam e tal, mas não é. E a Sienna Miller está em forma ou não? Está, está muito em forma. A última vez que a vi foi para em 2004, tá, e era muito jeitosa. Está espetacular. Está boa, é? Está, está. Tá, outro bem, sim, outro filme, também um super clássico, é o Silent Green. Qual? Silent Green, um filme de 1973 com o Charlton Heston, que é no futuro, onde não há comida, acabou tudo, é tipo um pós-apocalipse, e os gajos só comem uma cena que é Silent Green. Nunca viram? Não. Pronto, então não vos posso contar o fim. Não vos posso contar o fim. Silent Crime, creme silencioso? Não, não, Silent... Não, Green, deve ser Silent verde, Silent Green, né? É tipo sol verde, é tipo uns... Ah. É tipo uma... São tipo umas pastilhas, tipo uns raviolis verdes, e as pessoas só comem aquilo. E o filme é engraçado, é no futuro as pessoas... Mas tem bom aspecto, sim. É bom. Há cabines de suicídio, as pessoas quando chegam a uma certa idade são acompanhadas, convidadas a suicidar-se. É assim uma cena um bocado... É bom. E o fim é muito bom. O fim desse filme é uma cena mítica mesmo. Mesmo muito bom. Epá. Já está aqui para descobrir, tem muito bom aspecto. E também há com o Gerard Depardieu. É do realizador do Conan. Estou aqui a ver, desculpa lá, antes de passares. Ah pá, depois tens também, eu vou continuar a falar, já que ninguém fala de comida, um filme que é o Vacinal. Esqueceste um tema muito interessante, ah, pá, Pedro. Desculpa, a culpa não é minha, a culpa é vossa. Vocês é que são os incultos do caralho. Não é? Porque eu, desculpa, eu de futebol não percebo um caralho, mas ainda vi meia dúzia. Tens razão, nós é que somos umas bestas. Não, nem sempre, só às vezes. Só quando aparece, quando é dia do strap-on. Mas continua lá então com a chuva de almôndegas. Olha, chuva de almôndegas, esse filme é, pá, engraçado. Esse jovem almôndegas. Okay. Mas depois tem junto, tem, há um dos teus atores preferidos, com o Gerard Depardieu, que é o Jantar de Idiotas? Não, o Vatel. Não, isso não é com o Depardieu. Que é um gajo, a história de um cozinheiro do rei francês que inventou a maionese. Pô, a sério, pá, eu estou-me a rir. Que é uma coisa à partida muito interessante. Que era... Porque o rei queria uma coisa nova e o gajo inventou a maionese. Eu estou-me a rir, mas é verdade. É até um salvo com o nome dele, Vatel. Salve Vatel. E para acabar, que vai ser o episódio mais curto de sempre, vamos chamar-lhe o monólogo. O monólogo do Pedro acerca de um tema que ninguém quer saber. Eu gosto. Há um filme, opa, como é que se chama? Opa, um filme, é uma cena super mítica, que é The Cook, The Thief, His Wife and Their Lover, do Peter Greenaway. Sim. Isso é um filme do outro lado do espectro da negridão, que é um filme muito engraçado. Também lida com comida, nem sempre das partes agradáveis da comida. E depois tens aqueles 120 dias de Salô. Sim, é uma coisa muito relacionada com comida. Porque eles comem merda. Comem merda num prato. 120 Exatamente. Dias de Salô, do Pier Paolo Pasolini. Este filme é... Pá, eu acho que ninguém consegue passar por este filme sem esquecer-se dele, não é? Nunca vi. Epá, mas calma-se um bocado, deixem-me falar. Nada, daqui a bocado estás a dizer que a sente pai humana também está relacionado com a comida. Porque não? Mas espera, estamos para acabar. Para acabar. Vocês não querem dizer nada, não querem acrescentar nada a este. Julie e Julia. Nunca vi. Viram? Não. Isso é recente, não é? É recente, não vi. É recente, não. É muito porreiro. Com a Meryl Streep e a outra sonsa, como é que ela chama? Eu... Amy Adams. Nunca viram? Sobre Julia Child. Uma coisa... O Sweeney Todd metia comida, não é? Também. Sim. E aquela série League of Gentlemen, aquela série da BBC. Sim. Que também teve lá um gajo. Britânica, que era um, tinha um gajo que tinha um talho que servia aquela comida especial que toda a gente gostava, que era pessoas. Mas ninguém sabia. Espetáculo. Ninguém sabia que era pessoas. Não, sabes o que é mais grave, ó Pedro? É que na parte do strap-on a gente não se calou. E quando começaste a falar de cinema, a gente estamos todos calados. Pá, cada um só fala do que sabe, é, não é? Eu compreendo perfeitamente. Claro, vocês, exatamente. Se vocês sintam assim. Daí tu estás a falar sozinho, cara. Mas tu gostas mais que. Qual é a tua marca preferida de strap-ons? Fala lá um bocadinho, porque pode haver pessoas também lá em casa que queiram saber. Há um filme que eu gosto muito, que é o Mulheres do Sul. Chama-se Fried Green Tomatoes. Sim, já viste? Sim. Esse filme também tem uma cena boa com comida no final. Vou spoiler, em que a gaja depois mata uma amiga e cozinha. É muito engraçado. Que é um tema bastante recorrente nos filmes de comida, não é? É, no fim descobre-se que as pessoas afinal andaram a comer pessoas o tempo todo. Sim. Incluindo... E obrigado por me ter salvo, Miguel, da parte do strap-on. Entraste bem. E não estamos a falar de séries, mas o Hannibal é uma série. Não sei se vocês viram. Vi a primeira temporada. Pronto, é nunca vi. É uma homenagem, não é? Cada episódio tem o nome de um prato e pá, aquilo é uma homenagem à comida. Com aquele jeito mais retorcido do Brian Fuller e pá, é uma adaptação excelente. Daqui a bocado vais dizer que o Dexter também tem, porque tem um bife também. A fritar no genérico. Mas olha que o Dexter também remete muito para a comida. Então? Especialmente explica lá essa teoria. Pelo genérico, meu. Ah, pelo genérico só, sim, pronto. Sim. E para a vida animal, tem lá um insecto também. Também é uma série muito classificada. E para a indústria dos sapatos, que já está a se calçar, não é? No fim. Sim. Vocês são palhados. Também temos o Nazi das Sopas no por exemplo. Ah, olha, muito bem lembrado, sim, senhor. Um mítico. Que eu já entrevistei, sabiam que eu já entrevistei o Nazi das Sopas? Pois foi, nos tempos da... É verdade, nos tempos da Take. Em que número foi? Já não sei, foi no início, era o Larry Thomas. Acho que foi o gajo que fez de Bin Laden no filme, no postal do Uwe Boll, o Nazi das Sopas. E eu, por falar em entrevistas e comida e filmes com comida, eu entrevistei aquele gajo que nunca respondeu, que foi do Holocausto Canibal. O Diodato, é verdade. O realizador do Holocausto Canibal. Não, ainda tive o trabalho de me dar aquilo para italiano num tradutor qualquer. Que era só por respondia. Isso, caraca. O gajo não percebeu nada. Pois, claro que não. O gajo fala inglês. Eu é meu amigo no Facebook. Um dia deste para outro. Falco. Quando for almoçar. Pois mandaste a entrevista? Eu fiz entrevista para a Take. Sim. Em português e depois, não sei, acho que tu traduziste, não sei se. Eu traduzi primeiro para inglês. Só que o gajo não me respondia. Eu pensei, quer dizer que se calhar o gajo está meio aflito e quer em italiano. E passei aquilo mais ou menos para um tradutor de italiano, devia estar muito perceptível, né? Mas não, o gajo nunca cagou completamente. Ou a tua entrevista era muito boa, ou por acaso não era espetacular. Mas o gajo deve ter cagado. O gajo disse que sim e tal, mandem que eu respondo, mas depois não se deu para. Deve ter sido na altura daquele 17º AVC. Pá, pronto, eu penso que já estamos mais ou menos... No teu monólogo, acho que vai ficar um episódio porreiro de monólogo. Eu até depois na edição, se calhar até vos corto a todos. Exato, ficas a falar só assim a tempo. Não, pode, passas isso. Pedro, show. E a sua piada. Pronto, não tiveste muito bem, tiveste. Não havendo mais nada para acrescentar, não se acrescenta mais nada, não é? E agradecemos ao nosso convidado. Obrigado. Sim, senhora. Hugo, obrigadíssimo. Isto depois não fica tão mal como parece agora. Isto depois de editar fica uma piada. Agora, tirem uma dúvida. No Feitiço do Tempo, aquilo era o Festival da Marmota, mas eles não comiam marmotas, pois não? Não. É o dia em que a marmota vem cá para fora. Aparecia. Vinha cá fora. Sim, não, sim. Que iniciava. Ia ter mais inverno, ou se não era assim pois, a primavera. Era. Sim. Bem esticada, a gente conseguia inventar que nunca apareceu a marmota a voltar lá para dentro. Alguém podia ter levado e comido. Mas acho que não. Mas há uma parte em que estão a tomar um pequeno almoço. Por isso conta. Várias vezes. Como filme de comida. Exatamente. Repete todos os dias. Grande filmezinho. O Feitiço do Tempo. É um filme. Um filmaço, sim, senhor. E eu vi duas vezes seguidas, curiosamente. Viste duas vezes seguidas? Ah, sim, porque sabes que eu, como sou de Coimbra... E estava altura... preso no tempo. Não, não. Nos anos 90, cá em Coimbra só havia um ou dois cinemas e às vezes havia semanas em que não havia filmes novos. E eu vi o mesmo. Simulaste mesmo a parte de estar preso no mesmo dia. Exato. Era uma brincadeira que só eu e o meu psiquiatra compreendíamos. Na altura não havia strap-ons, a malta tinha que se divertir com outras coisas. Bendito invenção.